Todo artista é perturbado, então Deus é. Se todo poeta é apaixonado, então Deus é. Se tudo que cria, cria por carência, tenham paciência. Eu nasci cheio de pecado, então pois é. Eu aprendi que rap bom é aquele que te cobra, então fiz em nome do vento. O play é um botão por onde o sopro sopra. Pego o ambiente, cuso e transborda. Feito, pego umas vidas, medíocre e transforma. Aceite o tratamento, se não fica feio. Que nem esses irmão que usa sem tragar pro peito. Lembra que nessa cultura válida é o recheio. Esses vinil riscado é morro nos perreio. Creio, pô, festa de preto que fui convidado. Do que aprendi, desaprendi, só o que foi me ensinado. Nem porra louca, nem tão sábio pra deixar de lado restos daquilo que tentou me tornar um arrombado. Então rap, muito obrigado, cê faz parte disso. Pedi licença pra chegar e a benção pro ofício. Queria vir bem, Beto Guedes, simpático e calmo. Mas tô mais pro meu mano neto, traumático e brabo. Em descer bom, bepão me inspire, acima se encaixa. A vida não, essa nunca se encaixa. A vida é broca sem graxa, ou seja, a vida cobra. Exige a melhor manobra da mente que embora. Já entorpecida de fumaça no passado agora. Fora que agora é só a sobra pra quem vê de fora. O corpo é espada no tempo, um corte seco no eterno. A sanidade foi doença na crença do inferno. Moderno tempo, pensa a vida, então queimei meu terno. Já me alistei mais um interno na casa dos noia. Não pedi água, mas na água, no nado sem bola. A arrogância pesa, é verdade. Disseram é medo, era só humildade. Na era da saga cidade. De cada vaga que suga a cidade. Não, se igualdade é temporal. Espírito livre, escolha a relação. Essa culpa não dá bolha, delação. A culpa deles são. Fiz nossa lição, nos falta aprender. Se arrepender é reaprender. Isso vai doer, já não comporta o fluxo divino. Então o meu hino quase pra ninguém ouvir. Coisa de MC ou coisa de menino. Salve Tinzo, salve Birá. Ei, me afogo na pressa de ser inteiro. Do chão ao teto, chão não ser metade de um todo. Bem melhor que ser inteiro é ser completo. Foi num sopro minhas dívidas. Foi quem pra aquele que me trombou brabo e fez um homem mal em amor vira afeto. Conta quantas noites virada no lodo da chuva fez seu verão se quebrar em breu. Isso aí que te deram de graça na vida foi só o que ninguém te deu. Era eu, Monaus, é outro soldado sem causa cujo fardo foi matar por amor sem jamais ter amado. Pecado é voz do mal que mudece o profeta. Grid pique a fome que deixa puto até zerar o apetite. No meu limite me restou só uma ponte pra seguir por algum onde eu quando passei explodi pra viver mais um segundo de amor e não implodi na agonia de enrigo ao filme do papilão. Tenho saudade, nada do passado cabe agora e só por hoje é fé que essas rimas sejam mais do que asas e nossa oração de dor seja nossa mais sincera fratura exposta e que se amontoem nas brasas. 2000 e nada vi cada linha que escrevi, cada lágrima traduzido, pó que sobrevivi. Bati o pó do sapato, pecado é papo atrasado. Pronto, as palavras pregadas com os pregos da cruz esvaziada. Risada ria nós quando o revés, um ferrez pra cada 20 mil desses poroca. Nasce dando milho e sujo, vive igual pipoca. Nós é coisa ruim, ainda assim no baralho limpo veste a 10. Parte mais da metade de mim, o rap é a cota. Se não é isso, sobra o eco das perguntas sem resposta. Se a vida nos resta, então seja assim. Luto pelo resto. Que ainda vive em nós, nunca deixar chegar no fim. A raça humana é uma semana do trabalho de a raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana.